Pai, pai, o ponto de exclamação, pai. Coloca no início ou no final da frase. Sei lá, pô. Por que não perguntou pra professora? Porque ela é muito burra. E você acha que eu sou mais inteligente que ela? Claro, pô. Não tem nem comparação. Obrigado, filho. Obrigado. Mas essa, sinceramente, eu não sei. Então tá.